O tema aqui a ser colocado hoje é sobre a questão da trilogia espírita. O que, que é, para iniciar, né? O que, que é a trilogia espírita? O trilogia que compõe o espiritismo. É o conjunto de três campos de conhecimento, três fontes do conhecimento, que o Kardec, há 150, 160 anos atrás, ele se utilizou para elaborar, para codificar a doutrina espírita, certo? Antes de falar desses campos de conhecimento, essas fontes do saber, a gente tem que deixar bem claro que existem seis campos, seis áreas do conhecimento em que hoje o homem estuda, o homem trabalha. Claro que todos esses campos de conhecimento, depois eles são divididos em outras dezenas de conhecimentos, de outros campos de conhecimento, e talvez depois são subdivididos em mais algumas dezenas de outros conhecimentos. Mas as áreas principais do conhecimento hoje, a primeira grande área de conhecimento que surgiu lá há mais ou menos uns 3.500, 4.000 anos antes de Jesus, antes de Cristo, que é o conhecimento mitológico. Ainda hoje alguma coisa se utiliza a respeito da mitologia, não tanto que nenhuma vez. O que é o conhecimento mitológico? As pessoas daquela época, elas se utilizavam, digamos assim, da mitologia para uma explicação dos fenômenos naturais. Então, lá naquela época, eles criavam, eles plasmaram, eles imaginaram uma quantidade bastante considerável de deuses mitológicos para explicar o vento, para explicar a chuva, para explicar um trovão, para explicar qualquer coisa que acontecesse na natureza. Esse, então, foi o conhecimento mitológico, que era uma maneira que eles tinham de tentar explicar algo que eles não compreendiam, certo? Outro grande conhecimento que veio depois, que veio o conhecimento filosófico, que é uma das áreas do conhecimento espírita, trabalhado pelo Kardec. O que era o conhecimento filosófico? Foi quando depois vieram os pré-socráticos, como Plotino, como Heráclito, como Diógenes, Parmênides, que eles eram chamados de filósofos da natureza. Eles conseguiram, de certa forma, explicar através de uma racionalidade, de uma razão maior, algo que só a mitologia explicava. Então, eles conseguiram explicar de uma maneira mais argumentativa e sensata as ações da natureza. Então, esses eram chamados os filósofos da natureza, que eles davam uma explicação mais argumentativa e lógica e racional de tudo aquilo que acontecia na natureza, certo? Sem mitologia, sem fantasiar. Depois surgiu o conhecimento religioso, que já existia antes da vinda de Jesus, mas ele culminou, esse conhecimento religioso, ele se culminou depois, ele aumentou de forma extremamente, eu diria até drástica demais, com o advento do cristianismo, né? Então, após a vinda de Jesus, quando a igreja católica, ela começou a ser disseminada na Europa e depois 1.500 anos aqui nas Américas, então surgiu o tal de conhecimento religioso, que é um conhecimento também que depois ele foi dividido, subdividido em vários outros conhecimentos, né? Teológicos e outros que agora não me vem em mente. Como também o filosófico hoje, é hermenêutica, outros nomes que eu não me lembro também. Então, é vários tipos de conhecimento, certo? Epistemologia, fenomenologia, conhecimento da filosofia analítica e outros que vêm sobre toda essa questão do conhecimento. Que se a gente vai somar as divisões e subdivisões desses seis conhecimentos, é mais uma centena de conhecimentos. Depois do conhecimento religioso, vem o conhecimento científico. Muito importante também, naquela época e também para agora. Que ele veio, de certa forma, conturbar um pouquinho as relações que existiam já meio que precárias entre o cientificismo e o cristianismo, conhecimento religioso, certo? Também, hoje a ciência ela é dividida e subdividida por algumas dezenas e dezenas de outros campos de estudo, que começam com as ciências exatas, com as ciências naturais, com as ciências humanas, e assim vai indo. Depois são subdivididas em outras dezenas, certo? Depois veio o conhecimento, que já existia há muito tempo, mas ele foi também colocado, que é o conhecimento do senso comum. Senso comum, o que que é? É um conhecimento que existe dentro de nós, que vem de pai para filho, de avô, para filho, para neto, e que nós vamos também passar esse conhecimento, que é o conhecimento popular, certo? Que são os ditados populares, né? Os ditados que a gente sabe que... A gente não sabe por que que acontece alguma coisa, mas existe um ditado que diz, por exemplo, em italiano... Rosso alla sera, bom tempo se espera. Né? Vermelho de noite, lá no horizonte, onde o sol poente, no dia seguinte vai ser um dia bonito. Por quê? Isso já foi comprovado cientificamente, que não existe umidade no ar, aí as partículas de ar, de pó, ficam no ar, e com o reflexo do sol, acontece aquela impressão de que o sol está vermelho. Isso aí é conhecimento do senso comum. E depois tem o último dos grandes conhecimentos, que também surgiu lá com o cientificismo, que é o conhecimento artístico, que também se divide e subdivide em dezenas de outros conhecimentos que vêm desse conhecimento artístico. Então, esses são o fundamento, tá, do conhecimento, das áreas de conhecimento, são os fundamentos daquilo que o homem hoje sabe. Se vocês tentarem procurar alguma coisa, não encontram aí. São esses seis conhecimentos, são seis áreas de conhecimento que hoje o homem, o ser humano, tem acesso. Claro, com todas as suas divisões e subdivisões. O que que o Kardec fez lá 160 anos atrás? Ele não era idiota, ele era muito esperto. Ele se utilizou dos três principais. Todos são interessantes, mas ele se utilizou das três principais áreas, fontes de saber, de conhecimento que existem. Que é, primeiro, a filosofia. Segundo, conhecimento religioso. E terceiro, conhecimento científico. Argumentando, através de sua codificação no Livro dos Espíritos, em primeiro lugar, essas três fontes de conhecimento. Se vocês lerem o Livro dos Espíritos, lá vocês vão ver filosofia, vocês vão ver religião e vocês vão ver ciência. No Livro dos Espíritos contém tudo isso. Aí, mais precisamente, depois com o Evangelho do Segundo Espiritismo, o que que ele colocou aí? O conhecimento teológico, religioso, mas não se esquecendo também da argumentação filosófica em cima da teologia, reunindo aquilo que a Igreja nunca havia conseguido, reunindo o conhecimento religioso e filosófico sem nenhuma conturbação política, religiosa, sem nenhuma conturbação social. Ele simplesmente argumentou de forma lógica, coerente e sensata o conhecimento filosófico e o conhecimento religioso na doutrina espírita. Mas ele não ficou satisfeito. Ele reuniu também depois, no Livro dos Médiuns, o Livro dos Médiuns, que hoje é o livro de cabeceira e deve ser de todas as pessoas que trabalham numa casa espírita e também daquelas que vêm numa palestra. Ele conseguiu colocar aí também a ciência, o cientificismo, todas as explicações dos acontecimentos mediúnicos que hoje acontecem dentro de uma casa espírita, que não é nada mais, nada menos, explicado pela paranormalidade, ele colocou lá no Livro dos Médiuns, certo? Então, ele, através dessas três obras, existe aí uma união muito inteligente, muito sábia dessas três fontes, dessas três áreas do conhecer. E depois, então, eu diria que foi aquilo que arrasou realmente, que deu mais ênfase na obra do Kardec, que aí a parte científica realmente, que foi a Gênese, a criação. Que lá, há 150 anos atrás, quando ele criou, quando ele escreveu, quando ele compilou a Gênese, através, é claro, da ajuda dos guias espirituais, de uma elevada hierarquia espiritual, ele colocou lá afirmações que hoje, os cientistas estão começando a comprovar, a provar. Ele já há 150 anos atrás, através da Gênese, ele já falava de física quântica, ele já falava de como é que o planeta havia sido criado, ele falava da composição químico-bioquímica do planeta. Quer dizer, como é que ele podia saber isso 150 anos atrás? Então aí, eu diria que foi ele fechou, né, com chave de ouro essas obras básicas, que foi então, digamos, a compilação, que foi a construção lógica, coerente, argumentada de forma sensata, racional, a doutrina espírita, que está aí hoje, que é então a trilogia espírita. Então, quando a gente escuta sobre a trilogia espírita, a gente tem que saber isso, que é filosofia, religião e ciência. Uma explicando de forma argumentativa e sensata aquilo que acontece com a outra, sem nenhum atrito. Então, ali eu tenho que colocar mais uma vez, né, em pauta aqui, a sapiência, a extrema sensibilidade e inteligência que o Kardec teve em conseguir conciliar essas três fontes, três campos de conhecimento que, de certa forma, na época, não se conciliavam muito bem, né? Filosofia, religião, filosofia e ciência, até hoje existe aí a epistemologia, que é um campo de estudo da filosofia, que fica questionando todo o tempo as descobertas científicas. Então, até hoje, existe esse tipo de atrito, claro que entre aspas, né, de forma bastante pacífica, desses três campos de conhecimento que o Kardec colocou nos livros sem nenhum problema. Obrigado.